Da presente, voe na proa de Mari e se mantém o nível 050. Mantém 050, proa de Mari igual no 098. Filmatinho, eu tô sem o código do centro. Aguarde só um instante de autorização. Pucas e Par. Correto. Saída Puca, transição Zipar. Salvador, o 972 da Rio, 4-3-6. Romeu, puxa pra mim. 5972, coordena com o equipe de som, aeronave da América retaguarda, setor no reboque, após passagem da mesma, calibre, puxa. Para chegada Mari, ajuste no 0 no 5. Ok, 615, chegada Mari, já iniciou a descida, está restrito 170. E desça e mantenha o 060. 060, 2224 para a saída. Azul 2774, direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Azul 2774. Tony, voo na 868, pequeno desvio à esquerda. Quente. Alfa, se a Vitor confirma o estacionamento e a pista que decola? Autorizado Campina Grande, 350, via Pesolo 10, Neuma, após direto, decolagem da 17, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona o 5171. Protegimento correto. Livre acionar, chame a torre em 118.95 para o táxi. Ajuste 1015. Confirme PLB. Ok, então chama a torre quando pronto. Informando PLB. Alô, Rio 9890, posição 7, parte 3, pushback e acionamento. Rio 9890, coordena com o equipe de sol. O número 1 da companhia já foi autorizado. Após o mesmo inicial, táxi autorizado, ok? Ativo, senhor. É, vamos coordenar com o pessoal de sol após a passagem do número 1 da companhia. Ah, vamos coordenar para iniciar o pushback. Muito obrigado. 9890. Salvador, Agonal 34, boa noite, posição 2. Paciente da Uniforme, autorização para Maceió. Moro 134, boa noite, autorizado 350 Maceió. Via Pesolo no 7, decolagem da pista 10 com curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, 5402. Essa proa pode fazer, a formação daqui à minha direita está aproximadamente 3 milhas, 2 milhas agora, já livro tudo, aí não tem mais nada. Ah, tudo bem, mas eu não, para o sequenciamento não seria viável se eu curvar à direita agora. Mantenha presente proa, limitada a radial 280. Eu mantenho, está mantendo a proa limitada a 280, vou no 868. Poxa, na 6212, é o número 2 na aproximação, desça para 2000 pés na proa de duna e reporte localizador. 2000 proa de duna, já está voando, reporte localizador, 6212. Para! O gol no 098, após Mari, tiver condições, vou ir direto Duna. Ok, pode mares, Duna, vou no 092, obrigado. Passarei 2224, tráfego que o precede, sua posição agora de 2 horas, 8 milhas, cruzando 120 para 050, Boeing 737-800. Aceita a visão, mesmo não esquece, passarei 2224. Para o táxi 5972 a Rio, 3 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 1868, assuma navegação na proa de Duna. Proa de Duna, gol 1868. Espera a Dona 0, 1895, 5972 a Rio. Recebe novo localizador com o campo à vista, 3600. 3600, chame a torre, 198, 95. 1895, grato, uma boa noite. Boa noite, compor. Torre Salvador, boa noite, Sam, 3600, 2 milhas para Simbra, estabilizou o ILS X-Ray. Gente, 3600, livre pouso, pista 10, vento no 60 graus, 8 nós. Livre pouso, pista no 0, agradece, Sam, 3600. Mais ou menos, em Salvador, se eu pretendo iniciar desse. Aguarde. Quarenta de Ilhéus, ciente. Salvador, Gonon 134. A pushback acionamento, posição 02. Gonon 134, aguarde para puxa acionado. Tráfego no pátio 3 já iniciando. Após o táxi do mês, será autorizado. Tá no aguarde, obrigado. 962. Alterado. Autorizado para procedimento a partir de Duna? 098 após Mari, voa Duna. E Duna autorizado ele. Sim, então descendo 2000 na frente de Duna e autorizado ele. Então no 098. Ativo, ajuste no 0 no 5. 6508. 1098. O gol 1868, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte localizador. 2 mil, autorizado ILS, reportará gol 1868. Controle, boa noite, azul 4107, informação. Aí, pronto. Azul 4107, via Mari para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Mari 4000, Ilequim. Azul 4107. O controle, 2224 passaredo, você quer ajuste a velocidade aqui, querido inventor? Não, pode manter aí, fazendo a chegada via, vai ter problema. É que o tráfego está agora 4 milhas, eu acho que já é um pouco reduzido já. A 4400 abaixo. Eu tô recebendo aqui a mesma indicada, e ele tá na proa de turno. Ok, então. Então eu mantenho a velocidade 2224. Tem isso no 932. Ali mantém, 932. Estabilizou o campo à vista, 6212. 6212, torre 1895. 1895, boa noite, 6212. Salve, still ground, American 230 is in position at gate 10. You have a good evening. Good evening, American. 300. Oi, Salvador, boa noite. Oceania 62, 12, estabilizado, X-Ray 10. 6-2-2, continue a aproximação, guarda a autorização de pouso. 62-2. Solo, 3600, livrando. 3600, reporte antes da Juliette para ingresso, Pat 1. Matanagem da Juliette, 3600. Salvador, boa noite, Rio 9890, próximo ao ponto de espera 10, está pronto, joga a aeronave na final. Gente, mantém a posição. Manterá, ponto de espera da 10989. Autorizado, chama para o táxi. 5972, decola 51 no controle, 1-20, decimal 8. 208, controle, Rio, 5972, boa noite. 6212, leve pouso, vento 1, 60 graus, 5 nós. Leve pouso, 10, 62, 12. Controle, Salvador, boa noite, Rio, 5972. 5972, contato radar, Salvador 340, via da 340 via Bell, 1-0-9-8, redução para 1-8-0-9. Com 098, o tráfego à frente já está com 160 de ground speed. Pode interceptar o log, curva à esquerda para o 020. Esquerda 020 para interceptar o gol no 098. Ativo, reduzindo o speed. Reduzindo, 098, reduzindo 160. Vou passar o 2224, vamos ter que abrir mais um pouco aqui. Curva à esquerda na proa 020. E esquerda 020 e tá reduzindo também para 160. Ativo, o passaredo mantém, o limite será a radial 290 de Salvador, passar o localizador. Ok, na sua escuta. Com controle, o gol 1868 já está estabilizado, reduzido. 14, 1895. Liga. Rio 9810, livre decolagem, 1-60 graus, 8 nós. Livre decolagem, 1-0, Rio 9810. 312, Alfa, e Juliette, portão 5. Alfa, 75, perda de valor. Nave de Salvador, boa noite, gol 1868. Está passando o externo, baixar a trava. Ciente, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Passaredo 2224, para o localizador, curva direita proa 120. Direita proa 120, 2224, passaredo. 1098, chame a torre, 1-9-8-9-5. 2895, obrigado, 098. O do táxi, chama para ingresso, fechou 7, Vitor. Rio 98, 10, decola 55, controle 120, decimal 8. 08, sim. Torre Salvador, Lona 098, mais duas vendas para o externo. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guardando, 098. Gol 868, ele de pouso, bicho no 0, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, gol 868. Valeu 2224, tráfego precede 6 milhas, Boeing 737-800 da Gol, autorizado DLS, reporte estabilizado. Afirma, ciência do tráfego, está reportado estabilizado, 2224. Azul 4959, Salvador. É, o tráfego da companhia que prossegue para Porto Seguro está 17 milhas e meia à sua frente e voando direto Porto Seguro. Porém, devido ao controle LEOS operar convencional, o mesmo solicita que a sua transferência seja feita com separação de nível. Então solicito que o senhor desça para o nível 150 e após prossegue a descida normal conforme planejado. Afirmativo. O controle Salvador encerra agora o serviço radar. Chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 1. Controle Salvador, Rio 9890, cruzando 5500 na subida da El. É, confirme o Rio. 9890, cruzando 060 na subida da El. 9810, acione o código 5176. Positivo, acionar 5176. Professor, quando possível, a proa de leda ou obdeve. Aguarde. E o 5972, centro Recife, frequência 13325. Recife 13325, Recife 9072, boa noite. Azul 4107, reduza para 1709. 179, Azul 4107. Paulo Salvador, boa noite, 1868, portão 4, Alfa e Juliette. Alfa Juliette pro 4, gol 988, boa noite. 2895, até já. Salvador, passarelo 2224, estabilizado, 1,5 milha do externo. Gente, 2224, continua aproximação, agora autorização de pouso. 24. Rio 9890, chame o centro Recife, frequência 13325. 3325, dá volta, senhor Miguel. Obrigado. 4107 da Azul, desce para 2010, autorizado INS, reporte localizador, ajuste no 0 no 5. 2015, reportará o localizador, o Azul 4107. Ciente, mantenha a posição. Logo 1098, Libro. 1098, portão 2, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 2, Gol 098. Para o inspecionamento, chanel 6224, portão 3. Portão 3 aguarda, tem um tráfego ingressando para o portão 4. E na sequência, o tráfego para o portão 2 será autorizado logo após. Zona sua escuta, chanel 6224. Série 2224, nível pouso. Nível pouso, vento 160 graus, 8 lanches, 2224. 224. Estabilizou no ILS da pista 10, azul 4107. 4107, chame a torre 198, decimal 95. 1895, azul 4107. A Torre Salvador, boa noite, azul 4107, estabilizado ILS, pista 10. Ciente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso 4107. Aguardando a autorização, azul 4107. 1134, aí mantendo 0. Ali mantém. A 1-0, Gol 934. Passarelo do 2224, solo 00, 0200, liga direita, chama 2-1-1 no solo. Lembra, chama solo 2-1-1 no passarelo do 2224. Oito nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, pista 1-0, gol 1-1-1-3-4. Solo Salvador, boa noite, passarelo 2224, levando sua escuta. 2224, Alfa e Juliette, remota 12, Fátima. Alfa Juliette, remota 12, passarelo 2224. O Chené 6224, podendo com tipo de solo, após o 737 Gol estacionado, 2 está livre, poxa. Passivo após o estacionamento 09 no 2, está livre o Chené 6224, se encontrar para o táxi. Azul 4107, vento 1-160 graus, 8-9, livre pouso pista 10. Livre pouso pista 10, azul 4107. Círculo 01, controle 120, decimal 8. 1208, 1134. Tá, tá. Vitor, livre decolagem agora, pista no 7, vento 1-160 graus, 8-9, Vitor. Livre decolagem, 350 via Puca, 1134. Alfa Serra Vitor decola aos 04, chama o controle 120 decimal 8. 08, boa. 7, boa noite. 4107, Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 3 Lima. Estão 3152, ação de identificação, via Mari, desce para 2000 pés, ajustado no 05. Via Mari, 2000 pés, no 05. Serra Vitor, contato radar subnível 350 via Puca. 7 via para o 350, o Alfa Serra Vitor. O 3152, foi Duna da presente, desça para 2000 pés sem restrições. Ajuste 10 no 5. Boa noite, General 08, 6908, acima identificação, autorizado via Mari para 4000 pés, ajuste no 05. Autorizado chegada Mari para 4000 pés, confirme a ajuste. 1015. Dia 1015, a torre 118.95, tem um bom voo, boa noite. Lógica Vitor, uniforme autorizado LS, reporte localizador, ajuste no 05. Autorizado LS, reportar no localizador, cabeça de uniforme, 05. 24, autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 629, 624. É 258, ação de identificação, via mar e desce, mantém o 050. 050. Só 3152, confirma indicada. 2, 40, agora. Azul 6908, confirma indicada. 250, canal 08. 240. 250, conforme solicitado pelo senhor. Gente, reduza para 240. Firme. Gente. Papapá, Alfa, Serra, Vitor, Xane, Centro, Recife, frequência 12685. É para Recife, 12685, boa noite. Vitor, uniforme estabilizado. Estabilizando agora, uniforme. Corre 198, decimal 95. 1895, boa noite, uniforme. Boa noite, meu patrão Gosta, Vitória Uniforme. Uniforme, informe, três checados, sinal zero. Gosta, Vitória Uniforme, informa se você vai dar presente uma mudança de regra e uma base para ajeitar 17. É possível, está cancelando o plano então azul 4, está autorizado já a interceptar a sinal da 17, informe base pela direita da 17, três checados. Tomara a base pela direita da 17, Gosta, Vitória Uniforme. Que é 224, decola 12, controle 20, decimal 8. 08, obrigado, telefone. Controle, boa noite, seu Janel 6224, decolou, senhor. Fazendo agora 36. É 224, contato radar, subnível 190, via PUCA. 190, via PUCA, carro, Janel 6224. Azul 2713, formação uniforme. 2713, boa noite. Vou ir na proa de Pelô, reporte ideal de descida. Pelô, reporte ideal, transfer pela direita do 17, baixo travado, Oscar Vitor Uniforme. Sente uniforme de Vitoso no 7, vento 150 graus, 8 9. Vem Vitoso uniforme no 7. Controle Salvador, muito boa noite, passageiro 2222, do centro da informação e uniforme. A gente prossiga. Centro da Federação, Vitória da Conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, conforme plano de voo. Decola da 10 direita, Arvo, transição Elefa. Após Elefa, direto Opló, direto Vitória da Conquista. Controle em 120.8, 5412, passarido 2228. Gente, passarido 2228, autorizado Vitória da Conquista, série de 180, decola da 10 direita, perfil da Arvo, transição Elefa. Após Opló, Vitória da Conquista, controle 120.8. 5412 vai acionar. Passarei do 2228. Correto, Champão. Sim, ativo. Seu solo aos 17, autorizado, retorno até o seu pátio. Vamos estacionar a presença dele, hein? Azul 6908, desligue tráfego 12 horas 5 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, Airbus 320, para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite ao lote. Esquerda 030, limite ao lote, só para sua informação, já está com 200 mais de estado. A 3152, autorizado final ILS, informe quando estabilizar. Comandante estabilizado 3152. Certo, é 3152. A 3152, copiou? Vai informar estabilizado 3152. Controle XL 6224. Siga. Precisa levar na prova do Alfa Romeo 3633. Qual seria a prova ideal? A prova 40. Vai. Na 6224, autorizado Alfa Romeo 363. Direto ao Alfa Romeo 363. Azul 6908 para o localizador direita 050, requisito autorizado até 3 mil pés. Direita 050 para 3 mil, 6908. A 6258 reduza para 229. Reduzindo 6258. A 908, reautorizado descido para 2 mil pés. 2.6908. Para descida, Chané 6224. Chané 6224, ainda mantém a 190, aguarde. Mantendo 190, aguardando Chané 6224. Localizador visual 3152. 3152, complexo torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite, eu sou 3152. Localizador visual 10. 63152, cheque 3, autorizado pouso pista 10, vento 1,60 graus, 6209. Autorizado pouso, vai reportar o 3152. Guarde. American 230. American 230, go ahead. American 230, clearance to Miami on request, please. Stabilizado, 6908. Prepara o controle. Stabilizado. Give me time to check the car. At 2350, American, 230. 2350, local. 3000, bem, Senegal 095. Sierra 040, descida 3000 para o localizador 6224. Oceana 6224, autorizado descida para o 060. 060, 6224. 2713, prossiga. Para a descida. Autorizado descida para 4.000 pés, Senegal 1095. 4.000, 1095, 2713. Passa externo, baixando checado 3152. Te informo que vai seguir tráfego na posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, cruzando 3.500 para 2.000 pés, um Embraer 190 com 160 de ground speed. Reduzindo, 62. Ground airport, Zero, 11 with uniform, passing student to this truck. Roger, airport, Gauzet, choose stand by, please. Airport. Tati Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, 6224. PN6258, reautorizando a vista para 2000 pés. 2000 pés, vai interceptar o localizador, a PN6258. Passarei do livre, puxa, chame táxi. Sim, farei. Penha 6258, chame a torre 198, decimal 95. 95, boa noite. Solo aos 28, livre táxi à direita, pode manter a minha escuta. Via Alfa, chame antes da Juliette. Direita, na sua escuta, via Alfa, chame antes da Juliette. Volta 3, 6908. 6908, livre pouso, 150 graus, 62 anéis. Tá ligado, pouso 6908, confirme vento. 160 graus, 8 anéis. 7 graus. Salvador, é o Tata 020. Portugal 020, are ready to push and start up? Affirmative, we are ready, fully ready. Clear, stand by, AC clears. Clear, push back and start up. Thank you, need to push and start, standing by for clear, airport call 020. Para a sorte, passarelo 2228 com 48 no POB, 5 horas e 30, Salvador. Queda portão 3, doutor. Queda portão 3, 3152. Solo copiou o passarelo 2228. Direita, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, posição 3, Romeu na minha escuta. Alfa e Kilo, parte 3, Romeu 3, não se escuta, 6908. Deixa a posição 3, Romeu. Resolveu. 62, segundo, checa o trem de repouso, 150 graus, 8 graus. Nervoso, baixa travada, 62. Se considera o passarelo, pode prosseguir até o ponto de espera da 10, 1015 é o ajuste, a torre 1895. Sente passarelo 22, prosseguir até o ponto de espera da 10, ponto 1895, boa. Taxi via Índia. Via Índia 22. Boa noite, eu passaria 2228, quando espera plantar 10. Seis passarias autorizado, né, Matheus 10? Ali mantém 2228. 6258, solo aos 30, táxi à direita, mantém-me escuta via Alfa, chamei a Juliette. Chamará a Juliette na sua escuta, 6258. Can 230. You have your flight plan now and send by to your express. Ready, copy. Okay, 230, clear to Miami, flight level 380. Flight up is 20, Alpha Romeo, November, Alpha Mike, Upper Mike 791, until India, Sierra, Uniform, Tango, Oscar. After that, in accord with your flight plan. After takeoff runway 10, left turn, Momo departure, Cogbo transition, after Cogbo Nenin, Salvador control frequency 120.8, Skog 5426. American 230 is cleared to Miami via Upper Zulu 20 RNAM, Upper Mike 791 Isuto has filed, climb to flight level 380 via runway 10 departure, left turn on the Momo departure, Ninim transition 120.8 and squawk is 5426. Green decks correct, call me, start up in pushback. Roger. Solo. Salvador, é o voo 10098, tem reclamação de Fox, portão 2, para a utilização. Só está de cópia. Já aguardando. Antes da Juliette, 6258. Que a gente mantenha a posição. É, mantém antes da Juliette, 6258. Fiquei confirmando, tá livre esquerda, portão 7. Esquerda para o 07, 6258. 895, boa noite, com serviço. Boa noite. 8 20 decima 8, 2228, boa. Controle Salvador, boa noite, passando do 2228, decolou na sua escuta. 2228, contato radar, para nível 90, saída árvore. 180, perfil árvore, passando do 2228. É, pode conseguir be requesting taxi. Laos 89. Vai reportar baixado, o 27 no 3. Stand by taxi, airport goes to Houston. After bus parking on gate 7, clear to hold point via India. Stand by clears. Okay, we have here traffic position 7. Taxi to hold point 410 via India. Standing by for clear. Report to the foi travou, 27 no 3. Primeiro pouso, Ventuno 60 graus, 8 mais. Primeiro pouso no 027, 1 no 3. Zero to zero, red copy. Report to Lisboa, level 370 via upper risk 50 to Mossoró after upper November 866. After that, in accord with flight plan. After takeoff runway 10 left turn, mobile departure, GB transition, Salvador control frequency 120.8, scope 5414. 2 milhas. 30 milhas aproximadas. Ok, né? 30 milhas aproximadamente. Certo. Yeah. Ok, obrigado. 370, Whiskey 50, Mossoró, upper November 86610, at the mile, climb stand. Departure runway 20 with a left turn. Air on departure, heavy transition. And control 10.8, walk. 5414, mobile departure after cargo, GB. Hold point, contact tower 180 small 95. Mobile departure and the tower 190.95, airport 20. Back and 220, already start up and pushback. Sétimo 3, somos 40, táxi à direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, me escuta. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, azul 27, 3.